de repente estávamos ali sentados, frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua. Falávamos de tudo pouco. Por qualquer coisa a gente ria, como dois bobos. E eu que já não via a hora de te ver em meus braços e poder te dizer: te amo, desde o primeiro dia em que te vi. E faz tempo eu te buscava e já te imaginava assim. E nem quero tentar entender. O desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo. De repente um beijo e um silêncio, e nos amamos loucamente. Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir a mesma vontade? Eu morro se não volto a te ver de novo em meus braços.